025, qual seria pro ideal pro destino? 260. 025, autorizado. Direto destino, Vitor, Índia, Juliette. Estimado de pouso assim que possível. 45 da presente. Gente. Passará atingindo, muito grato, Índia, Juli. 1260, está restrito pelo centro Recife ao nível de voo 330, suba e mantenha. Para 330, Gono, 260. Charlie, Charlie Sierra, autorizado até 2000 pés inicialmente. Até 2000, é? Is Tower X or X Ray Lima Foxtrot 121, we currently stand 11. Can you confirm we've got the Western flight plan, please? Okay, confirm your estimate of block time to go for Victor Alpha Charlie. Estimate of block time 1415. Okay, 1415. Stand by, we are not received your flight plan. I will contact information room. Stand by 1 minute, okay? Okay, stand by, Tower 121. Say Lima's ground again. Yeah, go ahead, sir. We are expecting your flight plan about 30 minutes before your departure, okay? Okay, that's copy, yeah. And just for your information, our call sign is Sierra, Tango, Alpha, Romeo, Whiskey, Alpha, Yankee. Okay. Starway. Salvador é o 4207, ponte 9, por pushback acionamento. Gente, 4207, está autorizado, chama táxi. Reportará táxi 4207. Pequeno forte. Tá um bravo, November 2 alto. Afirmativo. Caribe, Kilo, 1738, livrando 21 19 solo, solo 23, bem-vindo. 219, 738. Controle. Caribe, já distante. Pelo Quebec Serra, inicialmente é 1360 pela sua esquerda, vai seguir tráfego também visual. Bravo Eco 58. 1738. Bom fim para o controle. Então, Kilo Quebec Serra, a partida apresenta uma 360 pela esquerda. Afirmativo, pela esquerda, para seguir tráfego no sequenciamento. Ok, então não está visual com o tráfego. Tráfego está agora na sua posição de 9 horas, 3.5 milhas, comprou a sudeste, mantendo 2 mil pés. É um Bravo, Eco 58, Kilo, Quebec Serra. Kilo, Quebec Serra. Atinge Mateus 025, é o Victor India Juliet. Victor India Juliet, ciente, reporte 20, posição. Reporte para a descida, Victor India Juliet, mantendo 2.500 pés. Voltaremos, Juli. Quebec Serra já visual com o Quebec Serra. Ali de 1500, visual com o carro. Afirmo. Autorizado 1500, o Charlie, Charlie Serra. Serra. Sete, três, oito, portão meia dúzia. Eu siga pela Juliette. 7-3-8. Quebec Sierra, controle Salvador. A sua escuta, prossiga. Só para cheque, perdi seu alvo no radar. Charlie, Charlie Sierra, agora 14.18, decimal 6. Obrigado. Quilo Quebec Sierra, agora comprando a rotatória. Gente, desça para... Coisa, mantenha no 1.500 pés, o quilo Quebec Sierra. Proa da rotatória, já está visual com tráfego que vai proceder na aproximação? Deixa. No 0-3, visual com Gol, Dali Vitax, 5.1 da 1-0, 18-6, bom dia, 4-2-7. Gol no 7-3-8, aguardo o azul passar aqui. Gente, Gol no 7-3-8, então após o azul, prossiga para o portão 6-12. Após o azul, 6-12, Gol no 7-3-8. O azul 4207 está livre. O táxi para o ponto de espera da 1-0. Livre táxi para o ponto de espera da 1-0, azul 407. O Romeu Oscar está pronto. Cópia Siri. Autorizado. Siri, 1.000 pés. Pista no 7, decola. Primeira curva à direita. Corredor axé até o farol da barra. Pós caixa prego. 19.8 controle. 18.6 a torre. 0153 é o transponder. Charlie Serra, apoio do pulo, qual pátio? É, pode ser, garota. Sempre. Chame agora a torre 118, decimal 6. Certo. Quilo Quebec Sierra. Sierra, ciente o tráfego, está visual com o bitzinho aí na aproximação da 17, o Bravo F-Circuito. Afirmativo, visual com o tráfego. Ciente, quando a aproximação então com o número 2, mantendo separação com o tráfego e aguardando o pista livre, Sierra, o Quebec Sierra. Sierra. 2125, decimal 45. 2125, 2 a 0, boa. Beleza, certo, certo. Rebaixa, certo. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo. Bom dia, prossiga. Bom dia, está no Hangar da Mata com notificação de voo litoral norte e na sua escuta para cá. Ok, o Lima Alfa Romeo só confirmando, é sobrevoo em Pojuca, não é isso? Pojuca, Candeias e Madre de Deus. Gente, está pronto para cópia? Afirmativo. O Papa Romeu Lima Alfa Romeu, só me confirme se o voo é local, por gentileza. Afirmativo, tá tudo dentro da menos de... tá dentro da terminal, 40. Ok, o Papa Romeu Lima Alfa Romeu, tá autorizado então o voo local, com sobrevoo Madre de Deus, Pojuca, Candeias, Litoral Norte, saindo corredor forte, restrito a 1.000 pés, decolando da pista 1-7. O controle 119 decimal 8, a torre 18.6 e o código transponder, acione o 0170. Lima Alfa Romeo decola da 1-7, curva à esquerda, corredor forte, 1.000 pés, controle 119.8, a torre 118.6, acionado 0170, Papa Romeo Lima Alfa Romeo. Correto, Lima Alfa Romeo, qual o POB? 03. Paciente, chame a torre. O ajuste é padrão, boa viagem até a volta. Obrigado. 100 graus com 3. Aí decola no 0, azul 4207. Tá aí o pouso para aquele Quebec Sierra? Afirmo, 110 com 16. Salvador, é o Papa Romeu Lima, Alfa Romeo. Papa Romeu Lima, Alfa Romeo, é, chame a torre em 18-6. Liga acionamento, chame o táxi, Romeu. Quebec Sierra, solo os 3-1, direita, parte 5, frequência leve, estacionar. Fica o Sierra ingressando no pátio 5 estacional, o senhor inicia o táxi, força na papá para ingresso. Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Gente, subam a centena, Juliette, Quebec Kilo. Tu transfere, bom voo. 98, bom dia, 4307. Siga. Ação as varitas na prova rotatória. Gente, reporte rotatório. Romeu. Salvador, bom dia, azul 4207, decolado na saída da El, cruza 1500. 4207, suba 360, contato radar na decolagem, a gente está sob vigilância. Ok, nível 360, 4207. A decolagem, 100 graus com 15. Controle Salvador, o Papa Romeu Lima, Mike Fox voltando. Diga Lima, Mike Fox. O Lima, Mike Fox decolou Costa Azul. Destino é Busca Vida, está mantendo 500 pés no litoral, acionado 0176. Lima, Mike Fox, qual o transponder que está acionado? Está acionado 0176, mantendo 500 pés, vai passar agora através de Pituaçu para coordenar o cruzamento destino Busca Vidas. Quem te chama em torre, 1 no 8, decimal 612, Lima, Mike Fox. 108-612, Lima, Mike Fox. Toda a rotatória para seguir, ó, seu Tango Romeu. Tiro Tango Romeu, chama em torre, 1 no 8, decimal 612. Daqui a pouco. Charlie Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango, senhor. Está na 19ª milha. Está acontecendo uma busca vida. Somos 5 pessoas a bordo. É o Charlie Alfa Tango. Está acionado algum código transponder? Afirmativo, 01197. Gente, reporte cruzando o portão Interlagos. Reportará Interlagos no Cali Alfa Tango. Kilo Romeo Oscar, 1000 pés no corredor Axé. Reporte fora da barra. Inicialmente, mandei reportes são fora de Itapuã e o Rio Mike Fox aguarda para o cruzamento. Afirmativo, reportarão fora de Itapuã, aguardando autorização ao Lima Mike Fox. Uno 7, 110 com 8. Rodel. O Lima Mike Fox busca a vida ali no setor noroeste ou nordeste? Setor nordeste, logo depois de Buraquinho. Ah, sim, o senhor quer... Então faça o seguinte, continue aí ao cruzamento e reporte cruzando o eixo da 17 inicialmente. Eu estou com trânsito a uma milha para o pouso na 17, o Mike Fox, o Lima Mike Fox. Sim, a gente vai reportar então para início de cruzamento da prolongamento da 17, o Lima Mike Fox. Romeu, solo agora os 38, está autorizado direita, parte 5, frequência livre estacionar, bem-vindo. Quatro 207, chame o centro Recife, 1288, alterne 13325. 1288, alternando 3325. Azul 4207, bom dia. Bom dia. Cali Alfa Tango tá no través de Interlagos. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia, Charlie Alfa Tango. 1 no 8, meia, Charlie Alfa Tango. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Quem me chamou? Charlie Alfa Tango, senhor. Amo, através de Interlagos, destino Busca Vida. Quem está Charlie Alfa Tango, sim, está mantendo o que está aí? Afirmativo. Sim, ele mantém o setor que está aí, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Fox, informo que também estou com um helicóptero, ok? Estou com um helicóptero também, mantendo a litoral norte, para fazer um voo também em busca de vida, ok? É o Charlie Alfa Tango. O senhor vai reportar visual com o tráfego. O tráfego está a 500 pés, o Lima Mike Fox. O Lima Mike Fox, ciente. Agora para o cruzamento da 1028. Só ciente, reporte visual com o helicóptero, ok? Com o Charlie Alfa Tango, o Lima Mike Fox. Reportar visual com o Charlie Alfa Tango. Então, entendeu que está livre o cruzamento da cabeceira 28, o Lima Mike Fox. Afirmo. Charlie Alfa Tango, na escuta? Afirmativo, senhor. Está ciente da aeronave? Reportará visual e será o número 2 para pouso. Isso, sim. Tem uma aeronave também no helicóptero, ok? E se não me falha, lembra no Robson 44? E ele também vai manter 500 pés em busca viva sobre voo. As duas aeronaves mantêm a separação visual e reporte para regresso. Ciente, traga a patão. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, intercept aerovia, o controle 119.8 e o transponder é o 5452. 360, Apero ISC 50, saída da El, primeira curva direita, Leda DCT Bideu, após intercept aerovia 198, Bidev, perdão. 198-5452. Voo no 477, após a posição Leda, prossiga para Bidev. Bravo Índia, Delta, Eco Vitor, Bidev. Sente, Bidev, que eu errei aqui na hora de ler, ok. Bidev, 198-5452. Correto, chame pronto, 05, Gol. Camaraco no pronto. Papa Romeu, Oscar, Papa Alfa, prossiga. Ok, para Morro de São Paulo, está autorizado, Morro, Mil Pés, Corredor Axé até o Farol da Barra, após Caixa Pregos, pista no 7, decola, primeira curva à direita, o controle 119.8, a torre 18.6, o transponder é o 0171, Papa Alfa. Ingresso, porta aérea de pronto na 17, o Alfa Romeo. E 30 com 11. O POB? Gente, chame a torre para acionamento, o ajuste é padrão. Um voo até a volta. Para 17. Negativo, Lima Mike Fox vai para pouso em busca a vida. O seguinte, reporte fora do, no solo controlado, 120 com 11. Go, prossiga. Gente, tá pronto pra cópia? Autorizado, Salvador, Salvador. Pisco no 7, decola. Curva à esquerda, corredor forte até 20 milhas e retorna. Restrito a mil pés. Controle 119.8. A torre 18.6 e o transponder é o 0175. Correto, Romeu Papatango. E chame a torre para o acionamento, o ajuste é padrão. Bom voo até a volta. Ajuste padrão, bom trabalho até a volta. Quilo Quebec Serra, tá pronto, cópia Siri. Autorizado, Siri, mil pés, corredor Axé, pós caixa pregos, pista 17 decola, curva à direita, restrito a mil pés, 19.8 é o controle, 18.6 a torre, 0123 o transponder. Reporte e aguarde para cruzamento do campo, reporte atingindo mil pés. Gente, manter a perna do vento da 1-0, em a reportar atingindo 1.000, Lima Alfa Romeo. 1-5-0, request fly, Duna. 7-6-7-4-0, squawk ident. Descend to flight level 0-5-0, my arrival, fly direct to Itapi. Direct Itapi position level 5-0, objective 7-4-8. Chame a torre para o acionamento. O ajuste é padrão. Bom voo até a volta. Quebec, Kilo Sierra. Então, reporte solo controlado, Alfa Tango. Vento de Salvador, 090 graus com 10. Valeu, Alfa Tango. Lima, Alfa Romeo, autorizado o cruzamento. Repórter livrando o eixo da 10. De decolagem, formam helicópteros aí em busca à vida. Mantendo aí, tá, mantendo aí 200 pés e pousando aí nos L pontos. Fique atento, o Lima Alfa Romeo, repórter cruzando. Alfa Romeo ciente, está cruzando 900 para 1.000 e está sobre o mar. Ciente, o ciente está cruzando, aguardando transferência de comunicações, o Lima Alfa Romeo. Reportará quando término do cruzamento. O controle 5982-5826-0124. Correto, qual é o POB? 02 a bordo. Gente, chame a torre, o ajuste é padrão, bom voo, até a volta. São Lima. Lima Alfa Romeo livrou. Gente, Alfa Romeo, tô ciente, mantém o corredor forte, transfere controle 398. Bom voo. Tô grato, bom dia. Torre tá na escuta do Charlie Alfa Tango? Escuta, prossiga. Está iniciando a decolagem aqui em busca vida, senhor. Destino Vasco da Gama. Somos 4 pessoas a bordo. Gente, olha só, tô com o Lima Alfa Romeo. Charlie 150 é 1.000 pés, cruzando aí sobre a sua vertical, ok? Fique atento, Charlie Alfa Tango. Assim que o tráfego livrar, o senhor inicia a decolagem. Gente, senhor. Charlie Alfa Tango. Das 40 milhas, senhor. É autoriza dar presente a um sobrevoo do pedágio? Alfa Romeo. Gente. Tráfico já livrou ou confirmou? Visual, senhor. Visual com tráfico, Charlie Alfa Tango. Ok, tá autorizado então iniciar a decolagem, reporte fora do solo, o Charlie Alfa Tango, Salvador, 100 graus com 10. Charlie Alfa Tango. Fora do solo, Charlie Alfa Tango. Gente, Alfa Tango, prosseguir então com o cruzamento da 10, de imediato, de hoje decolagem da 10 e reporte livrando. Iniciando o cruzamento do eixo de decolagem da 10, reportará livrando o Charlie Alfa Tango. Pediu autonomia, alterno Galeão. 3895 da TAM, táxi à direita, ponto de espera 186, o ajuste é padrão, boa viagem. Livre táxi, ponto de espera 186, bom trabalho. Confirme o nível na descida para o 4060. 060 azul 4060. Torre, o Papa Romeo Lima Mike Fox. Você escuta, prossiga? Fala em busca vida para decolagem, retorno para o aeroporto. Autorizado, decolagem, busca vida, mantendo o setor nordeste, reporte o Traveiro da Torre, setor norte, Traveiro da Torre, o Lima Mike Fox. Mativo livre, decolagem, vai ingressar na do vento, dá 1-0, reporte para o Traveiro da Torre, Lima Mike Fox. Charlie Alfa Tango liberou o eixo da 10-29-28, Charlie Alfa Tango. Gente, Alfa Tango, reporte para o cruzamento do Estão 17. Reportará, Charlie Alfa Tango. Torre, Papa Romeo, Mike, Eco-Vida, parte 4, vira na sua marcação 10 minutos. Ciente, Eco-Vida, Ciente, reporte término. Torre, Tango Romeo, para o Atena. Ligação da Chame Táxi, o Tango Romeo. Para cruzamento da 17, o 1735, Tchalha Alfa Tango. Autorizado, Tchalha Alfa Tango, Vasco da Gama, ingressão no litoral. Após o farol Itapuã, transferir controle 1398, 1003 no ajuste, bom voo. É...